30 mil crianças. 30 mil mãezinhas vertendo lágrimas pelos seus filhinhos. Sem ter, imagina o sofrimento das mães, sem poderem dar alimentos aos seus filhos.